Quadras de Música. Música. caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 199ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quatro estilísticas centrar-se-ão na música clássica, um género não muito escutado neste recanto, mas, para janeiro terminar de uma forma suave e apaziguadora, neste dia 31 auscultamos duas das melodias que figuram em Clássicos Românticos, disco compacto comercializado em 2011 pela espanhola Alia Discos. Iniciamos com o clássico romântico Sinfonia número 10, a última composição do austríaco Gustav Mahler, criada no verão de 1910. Desta feita, interpretada pela Orquestra Sinfónica de Nuremberg, da Alemanha. A orquestração ficou a cargo do maestro Otmar Maga. Iremos encerrar com outra melodia cuja duração ultrapassa 20 minutos, amigos ouvintes. A Orquestra da Rádio Luxemburgo, com direção de Louis de Fromme, protagoniza a obra-prima musical intitulada Concerto Romantique Op. 35. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Thank you.